que a gente colhe o que planta. Mas o que foi que eu plantei em você? Se já me faltou tolerância, o que eu esperei acontecer? Na cama não tinha carinho, o tempo todo eu sozinho. Sozinho. Você aí no seu mundinho e me deixando aqui sozinho. Sozinho. Vergonha na cara que estava faltando pra esse rapazinho. Quer me ver chorando por você? Mas eu não vou te dar esse gosto. Vai me ver com um sorriso no rosto. Quer me ver indo pro bar beber? Mas eu não vou te dar esse gosto. Vai me ver com um sorriso no rosto. Por dentro feridas, mas por fora sou um homem novo. Santos, a voz do seu coração. Na cama não tinha carinho, o tempo todo eu sozinho. Sozinho. Você aí no seu mundinho e me deixando aqui sozinho. Sozinho. Vergonha na cara que estava faltando pra esse rapazinho. Quer me ver chorando por você? Mas eu não vou te dar esse gosto. Vai me ver com um sorriso no rosto. Quer me ver indo pro bar beber? Eu não vou te dar esse gosto. Vai me ver com um sorriso no rosto. Quer me ver chorando por você? Mas eu não vou te dar esse gosto. Vai me ver com um sorriso no rosto. Coração.